dimensões. Eu vejo criatura dominando criadores. Abro as cortinas, boom, começa o show de horrores. Ao invés de mocinho, prefiro vilão. Que é filho político, dirige carrão. Alô pra você, dá um caído errado as torres. Fica em Brasília, não perde seu tempo. A hora agora, galera, não demora. Dos mundos, o terceiro já foi dito. Senhor, só em ti acredito. Antes geração Coca-Cola, agora geração PlayStation. Desconectados, cada vez mais pavores. Olhe pra periferia e verão grandes valores. Amada Brasil, congresso, regresso, vitória do povo também meu sucesso. Exponho meu verso, universo, presesso, sempre pra frente buscando progresso. Chega a eleição, aperta sua mão, depois eles gritam, pega o sabão. História, história baseada em glória, suas glórias, deixando sementes apodrecidas que hoje no mundo moderno se chamam maus políticos e autoridades. Mas no meio do povão ainda existe revolucionários, são zumbis, os tiradentes, mas que hoje também são degolados, neutralizados, enforcados. São zumbis, os tiradentes, degolados, neutralizados, enforcados.